então 817 intervenções, concluídas 774, da CCDR são 309, das famílias são 425, são sobretudo pequenas intervenções, 1000 euros, 2000 euros, etc. Ainda em execução são 10%, 83, e que correspondem 26 da CCDR, que estarão concluídas agora em julho, e das famílias, 57. Portanto, isto de dizer que se tivéssemos entregado às famílias se fazia mais rápido, não é verdade, até porque as famílias têm muita dificuldade em encontrar empreiteiros e quando assinam um contrato, os empreiteiros demoram a iniciar as obras. E, portanto, estas 54 casas a cargo das famílias, nós vamos acompanhando, vão acabar-se ao longo deste ano, porque eu só tenho orçamento para o programa para 2019 e vocês sabem a dificuldade que há na transição de saldos. Os municípios não têm esse problema, mas a CCDR tem. Já pagámos, portanto, a execução física, já pagámos quase 50 milhões de euros entre empreitadas e famílias.